se for pra ser, tamo junto, irmão. Nas quebradas da vida, a facção dos irmãos agora é só família. O tempo nos mostrou qual destino nos entre levou. Entre o céu e o inferno, entre o ódio e o amor. Na moral, esse é o efeito constante, mostrando o jeito da quebrada no seu alto-falante. Na humildade, firmão, malandro, com fé em Deus. Uma família à procura do amor que não se rompeu. Entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, em forma de sentimentos, compositor de versos. Pode crer, quem é da paz, aí fica na fé. Tamo firme com Jesus, pro que der e vier. Pode crer. Aos seus ouvidos nosso som chegou. Um salve a todos que com nós fechou, firmou. Com a quebrada, a rima com a batida, a consideração de quem ouviu e ouve ainda. A realidade, lembrando o irmão que se foi e deixou saudade. De Blumenau, SC, Distrito Garcia. Do jeito da quebrada em forma de harmonia. Se for pra ser, tamo junto, irmão. Nas quebradas da vida, a facção dos irmãos agora é só família. O tempo os mostrou qual destino os entre levou. Entre o céu e o inferno, entre o ódio e o amor. Se for pra ser, tamo junto, irmão. Nas quebradas da vida, a facção dos irmãos agora é só família. O tempo os mostrou qual destino os levou. Entre o céu e o inferno, entre o ódio e o amor.